Это же отчет с нашим такси. Hotel autorizado a alinhar e decolar, pista no 7. Vento no 50 graus, 7 mais. Primeira nave que chamou para reboque no interior. Mike XC Índia, de qual posição para qual posição? Com você. Porta 3 até o portão 3. Sente, aguarde, Mike XC Índia. Max 3399. Aguarde que irá passar o avião aqui na retaguarda após o mesmo iniciar o táxi. Está autorizado, que se pegue, senhor. Para o táxi, 72 a bordo, 4 horas ao terno galeão. Dois cinco ano, Antônio Pátio, fica em Índia no ponto de esperar reporte pronto, me diz não. Mike Serra Hotel, decolou 2:30. Corrija o transponder para 5427 no transponder. Isso. Então, controle, opere em 119.80. 119.80, grave a pena. Correto, siga a restrito meu pé e chame o controle na Praia Aruga. Afirmativo. São Romeu, Mike Serra Hotel. Contato sobre uma terra nível 105. Afirmativo, autorizado 105 para o Papa Romeu, Mike Serra Hotel. Conforme orientado, após o sinal está livre, sem táxi. pronto, Charan 625, Uno. 625, autorizado a alinhar e decolar, Charan 0. Vento 1 a 50 graus, 7. Para o táxi, 1-5-2 a bordo, 4 horas e 10, alterno galeão. 3399, siga Zé-Índia, reforça no ponto de espera pronto, 19. 6 India, autorizado, pushback e reboque até o portão 62, informe ao término. Uno de Close 32, chame o controle, 119-8, 119-8. 198-625. Salvador, bom dia, Charan 625, Uno de Coluna, Dael Leda. Bom dia, Charan 625, no contato, sobre mantenha o nível 360, Adael Leda pós-bridge. Adael Leda, bridge, autorizaria a bridge, está presente? Principalmente autorizo o Leda, o Xanã 251. Direto Leda, 625. 399 de close 37 1019 18, vamos. Controle 1998-3399, bom dia. Salvador, bom dia, até 3399, nadaial, passa 2000 pés. Contato, radar vigilante, tudo mantém nível 360, tanto 3399. 3360, pode voar direto da El? Estou ligado direto da El. Autorizado da El, tá 3399. Vou ir direto bridge, o Xané 6251. Direto bridge, 6251. Papá Romeu, Serra, Mike, Hotel, controle. Papá Romeu, Serra, Mike, Hotel, controle. Papá Romeu, Mike, Serra, Hotel, controle, Salvador. É, deverá subir para o nível 125 ou descer inicialmente para o nível 085 devido a tráfego sentido contrário com Helios no nível 110, 110. Mantenha nível 125, Papá Romeu Serra, mais hotel. Aí tem só para o 25, Papá Romeu mais Serra, hotel. O Xané 6251, chame Recife agora na frequência 1251, alterna 1-3525. 251-3525, Xané 6251, bom dia. É 1-3325, secundário. 3325, gente, 6251. Mostra você a sua identificação, reporte para a descida. Aguarde o procedimento TLS X-Ray, pista 90. Vamos direto ao Mari. Ou está em contato na radar, vigilância, eu acho que você. Esse mantenha o nível 0, custa 4 mil na proa de Itaca, Macho do Ferro. E confirme se sua procedência é BH ou São José dos Campos? A procedência é BH, senhor. Gente. 399, poderia voar na Plano de Bridge? Voe direto ao inicialmente Leda, aguarde Bridge com Santo Recife, o TAM 3399. 3399. Então 3399, chama agora Recife 1251, alterna 133 esse 125, então 3399. 251, alterna 3325, até 3399. Autorizado 340 para Guarulhos, uniformes Luna 6, a curva da pistão no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, controle 90.8, transponda 54 a 56. Corrigindo, a frequência do controle é 119.8. Seja muito correto, não entendi o que o senhor falou. Aqui no 545 menos transponda, deixa eu parar o pushback, senhor América. WebJet 5898, hotel autorização comigo. Número Web 5898, autorizado com fim, nível 340, uniforme Luna 6. Na cola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, controle 1019.8, responde 5462. 40, fez o gol no meio, demora da 10, curva direita, da EL, Leda Bridge, 198, 5462, Web 5898, portão 10. 5898 correto, no portão 10, chame para o pushback, certo? Sim, 5898. Grupo Terra, desse mantenha 2000 na proa de ITAP. Obrigado, 5717, autorizado. Galeão, nível 340, via uniforme Zulu 10. Controle da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8. 1119, decimal 8, 119,8, controle. 5461, não responda. Galeão, Ampero, Ampero Zulu 10, decolada 10, primeira direita, Galeão, Leda Bridge, controle 19,8 para chamar no 5461, no portão de número 4, FGT 5747. Chamaremos, muito obrigado. Barro 1000, Mike Serra, hotel, chame agora Ilhéus, 120, décima 1, no serviço está terminado, mantém nível 125, Papa Romeu, Mike Serra, hotel. Afirma, 120, décima 1. Viagem.